Todo domingo havia banda no Coreto do Jardim. Com a mais autêntica coletânea de sucessos carnavalescos, você está ouvindo, pela Rede USP de Rádio, em São Carlos São e Ribeirão Preto, a audição de todos os domingos de manhã, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Amanhã nossa Lafique Imóveis vai estar em festas, pois estará aniversariando a elegante, a simpática, a amável e gentil senhorita Débora de Barros Carvalho, que vai receber de Dona Maria Alice Bittencourt e do papai, senhor Dalil de Barros Carvalho, também de suas amizades e seus familiares e da nossa equipe de um jardim, um coreto, a música e a saudade, todas as felicitações do mundo pelo seu aniversário natalício, que dar-se-á amanhã. A jovem senhorita Débora de Barros Carvalho, que assessora a equipe vendas lá da Lafique Imóveis, a nossa admiração, nosso respeito e os nossos parabéns. Parabéns, Débora de Barros Carvalho, pelo seu nível de amanhã. Mas, vamos nós com música. Que tal agora esta música marcante gravada lá em Pernambuco, do Nelson Ferreira, o Rei do Frevo, com os Batutas de São José, música que realmente ainda é cantada em nossos salões, principalmente lá no Rio de Janeiro e também em Pernambuco. Evocação, que frevo maravilhoso! Vocalistas Tropicais, mais uma vez esse conjunto em nosso coreto sonoro e saudoso. Este conjunto dá um show nesta melodia do Mirabô, a Turma do Funil. Tudo isto para os nossos ouvintes que estão em sintonia com a Rede USP de Rádio, ouvindo e curtindo a pedida de todos os domingos de manhã, um jardim, um coreto, a música e a saudade. E agora, finalizando esta pedida neste domingo, pro Barbosa e seu maior sucesso, dele Lamartine Babo, Castro Barbosa, com os músicos do Pixinguinha, O Teu Cabelo Não Nega, Mulata. compromisso. Com meu dinheiro ninguém tem nada com isso. Aonde houver garrafa, aonde houver barril, presente está a turma do funil. Da Gama contra o Batalhão Naval.